A Sura dos Enfileirados. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelos enfileirados em fileiras, e pelos repulsores do mal com força, e pelos recitadores de mensagem. Por certo, vosso Deus é único. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. O Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, e o Senhor dos levantes. إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. Por certo, nós ornamentamos o céu mais próximo com um ornamento, os astros. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ. Para custodiá-lo contra todo demônio rebelde. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ. Eles não podem ouvir a corte altíssima e são arrojados por todos os lados. Rechaçados e terão castigo perpétuo. Exceto quem arrebatar algo, então persegui-lo-á uma bólide perfurante. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ. E consulta-os. Quem é mais difícil em criação, eles ou outros seres que criamos? Por certo, criámo-los de barro viscoso. Mas tu te admiras que te desmintam e eles disso escarnecem. E quando lembrados do Alcorão dele, não se lembram. E quando veem um sinal, excedem-se em escárnio. E dizem, isto não é senão evidente magia. Quando morrermos e formos pó e ossos, seremos ressuscitados? E nossos pais antepassados também? Dizem Muhammad, sim, e sereis humilhados. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. Então haverá apenas um só clangor, e ei-los que olharão estarrecidos. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. E dirão, ai de nós, este é o dia do juízo. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Os anjos dirão, este é o dia da decisão que desmentieis. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Ele dirá, reuni os que foram injustos e as suas mulheres e ao que adoravam. Além de Alá, e guia-os à senda do inferno. E detende-os, por certo serão interrogados. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. تَنصُرُونَ Por que razão não vos socorreis uns aos outros? بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ Mas nesse dia eles serão rendidos. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ E dirigir-se-ão uns aos outros, interrogando-se. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ Dirão, por certo, sempre chegáveis a nós do lado direito para renegar a fé. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Os chefes dirão, mas não ereis crentes. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ E não tínhamos poder algum sobre vós, mas ereis um povo transgressor. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ Então, o dito de nosso Senhor cumpriu-se contra nós. Por certo, haveremos de experimentar o castigo. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ E transviamo-vos, por certo, nós éramos desviados. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Então, por certo, nesse dia, eles serão partícipes no castigo. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجَرِمِينَ Por certo, assim agimos com os criminosos. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ Por certo, quando se lhes dizia, não há Deus senão Alá, ensoberbeciam-se. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ E diziam, abandonaremos nossos deuses por um poeta louco? بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ Não. Mas ele chegou com a verdade e confirmou as palavras dos mensageiros. إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ Por certo, havereis de experimentar o doloroso castigo. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ E não sereis recompensados, senão pelo que fazíeis. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ Exceto os servos prediletos de Alá. أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ Esses terão determinado sustento. فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ Frutas e serão honrados. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ Nos jardins da delícia. عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ Estarão em leitos frente a frente. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ Far-se-á circular entre eles taças de vinho de fonte fluida. بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ Branco. Deleitoso para quem o bebe. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Nele não haverá mal súbito, e com ele não se embriagarão. وعندهم قاصرات الطرف عين. Junto deles estarão aquelas de belos grandes olhos de olhares restritos a seus amados. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ Assemelham-se a ovos resguardados. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ E uns aos outros dirigir-se-ão interrogando-se. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ Um deles dirá, por certo, eu tinha um acompanhante. Que dizia: és dos que acreditam na ressurreição? Quando morrermos e formos pó e ossos, seremos julgados? Ele dirá: quereis avistá-lo? Então avistou e viu-o no meio do inferno. Dirá: por Alá, por certo, quase me arruinaste. E não fora a graça de meu Senhor, seria dos trazidos ao fogo. Será que jamais morreremos? Se não aquela nossa primeira morte, e não seremos castigados? Por certo, este é o magnífico triunfo. Então, para recompensa igual a essa, que laborem os laboriosos. Será isso melhor por hospedagem? Ou a árvore de Zakum? Por certo, fizemo-la como provação para os injustos. Por certo, é uma árvore que surge do fundo do inferno. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Suas espatas são como as cabeças de demônios. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. E por certo, dela comerão e dela encherão os ventres. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. Em seguida, sobre ela terão mistura de água ebuliente. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمٍ. Depois, seu retorno será ao inferno. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ. Por certo, eles encontraram seus pais descaminhados. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. Então, em suas pegadas, prosseguem impetuosos. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. E com efeito, antes deles, a maioria dos antepassados descaminhou-se. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. E com efeito, enviamos-lhes admoestadores. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Então, olha como foi o fim dos que foram admoestados. Exceto os servos prediletos de Allah. E com efeito, Noé chamou-nos. Então, quão excelentes fomos em atendê-lo. E salvamo-lo e a sua família da formidável angústia. E fizemos de sua descendência os sobreviventes. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. Que a paz seja sobre Noé nos mundos. Por certo, Assim recompensamos os benfeitores. Innahu min ibadina al-mu'minin. Por certo, ele era de nossos servos crentes. Thumma aghraqna al-akharin. Em seguida, afogamos os outros. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. E por certo, Abraão era de sua seita. Idh jaa rabbahu biqalbin salim. Quando chegou a seu Senhor com um coração imaculado. Idh qala li abihi wa qawmihi maadha ta'budun. Quando disse a seu pai e a seu povo, o que adorais? أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. Desejais a mentira, adorar deuses em vez de Alá? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. E qual o vosso pensamento acerca do Senhor dos Mundos? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Então ele deu uma olhada nas estrelas. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. E disse, por certo, estou doente. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Então voltaram-lhe as costas, fugindo. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. E foi ter sorrateiramente com seus deuses e disse, não comeis? Ma lakum la tantiqun. Por que não falais? Faragha alayhim darban bil yamin. E foi ter sorrateiramente com eles, batendo-lhes com a destra. Fa aqbalu ilayhi yazifun. Então eles se dirigiram a ele diligentes. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. Disse-lhes, adorais o que esculpis. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Enquanto Allah vos criou, e ao que fazeis? قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. Disseram, edificai para ele uma edificação e lançai-o no inferno. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. E desejaram armar-lhes insídias, então fizemos-los os mais rebaixados. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Ele disse, por certo vou aonde meu Senhor me ordena, ele me guiará. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. Senhor meu, dadiva-me com um filho dos íntegros. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Então, alviçaramo-lhe um filho clemente. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. E quando atingiu a idade de labutar com ele, este disse, ó meu filho, por certo vi em sonho que te imolava. Então, olha, que pensas disso? Ismael disse, ó meu pai, faze o que te é ordenado, encontrar-me-ás entre os perseverantes, se Alá quiser. E quando ambos se resignaram e o fez tombar com a fronte na terra, livramo-lo. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. E chamamo-lo, ó Abraão. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Com efeito, confirmaste o sonho. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Inna hadha lahuwa al-bala'ul mubin. Por certo, essa é a evidente prova. Wa fadaynahu bidhibhin 'azim. E resgatamo-lo com imolado magnífico. Wa tarakna 'alayhi fil akhirin. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. Salamun 'ala Ibrahim. Que a paz seja sobre Abraão. Kadhalika najzil muhsinin. Assim recompensamos os benfeitores. Innahu min 'ibadina al-mu'minin. Por certo, ele era de nossos servos crentes. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. E alviçaramo-lhe Isaque como profeta entre os íntegros. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. E abençoamo-lo e a Isaque, e na descendência de ambos houve quem fosse benfeitor e quem fosse um declarado injusto com si mesmo. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. E com efeito nós fizemos mercê a Moisés e a Arão. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. E salvamo-los a ambos e a seu povo da formidável angústia. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ. E socorremo-los, então foram eles os vencedores. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. E concedemos-lhes o livro assaz evidente. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. E guiamo-los à senda reta. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. E deixamos esta bênção sobre ambos na posteridade. Salamun ala Musa wa Harun. Que a paz seja sobre Moisés e Arão. Inna kadhalika najzil muhsinin. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Por certo, eram ambos de nossos servos crentes. E por certo, Elias era dos mensageiros. Quando disse a seu povo: não temeis a Alá? أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. Invocais Baal e deixais o melhor dos criadores. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. Alá, vosso Senhor e o Senhor de vossos pais antepassados. فكذبوه فإنهم لمحضرون. E desmentiram-no, então serão trazidos ao castigo. إلا عباد الله المخلصين. Exceto os servos prediletos de Alá. وتركنا عليه في الآخرين. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. سلام على الياسين. Que a paz seja sobre Ilyasin. إنا كذلك نجزي المحسنين. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Innahu min 'ibadina al-mu'minin. Por certo, ele era de nossos servos crentes. Wa inna Lutan lamin al-mursalin. E por certo, Lot era dos mensageiros. Idh najjaynahu wa ahlihi ajma'in. Quando salvamos e a sua família a todos. Illa ajuzan fil ghabirin. Exceto uma anciã dentre os que ficaram para trás. Thumma dammarna al-akharin. Em seguida, profligamos os outros. E por certo, passais por eles ao amanhecer. E à noite, não razoais? E por certo, Jonas era dos mensageiros. Quando fugiu no barco repleto. Então ele tirou a sorte e foi dos refutados. Então a baleia engoliu-o enquanto merecedor de censura. E se não fora ele dos glorificadores, haveria permanecido em seu ventre até um dia em que serão ressuscitados. Então deitamo-lo fora em ermo lugar, enquanto indisposto. E fizemos brotar sobre ele um arbusto de actin. E enviamo-lo a 100,000 homens ou mais. Creram em Alá e fizemos-los gozar até certo tempo. Então consulta-os. São de teu Senhor as filhas e deles os filhos? Ou criamos nós os anjos como seres femininos e eles foram testemunhas disso? Ora, por certo, entre suas mentiras dizem: Alá gerou, e por certo, são mentirosos. Escolheu ele as filhas de preferência aos filhos? Que há convosco? Como julgais? Então, não meditais? Ou tendes evidente comprovação? Então fazei vir vosso livro, se sois verídicos. E fizeram entre ele e os jins parentesco, e com efeito, sabem os jins que serão trazidos ao castigo. Subhanallahi amma yasifun. Glorificado seja Alá acima do que alegam. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Exceto os servos prediletos de Alá. Fa innakum wa ma ta'budun. Então, por certo, vós e o que adorais? Ma antum alayhi bifatinin. Não sereis sedutores de ninguém contra ele. Illa man huwa salil jahim. Exceto de quem sofrer a queima do inferno. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. E os anjos dizem: e não há ninguém entre nós que não tenha posição determinada. E por certo somos os enfileirados. E